confirma já a visão com o campo? Visão já, livre pouso no zero, gol no meio do zero. Salvador, boa tarde. É o Oxenay 6355, visitação Guarulhos. Oxenay 6355, se é em curso, quadricópia, prepare da Elzy da Motiva. Da Elzy da Motiva, obrigado, meia aqui. Ram 3192, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, passa aqui, tá? Ram 3235, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 2, aguarde para o valsa, revista 366. Aguarde, 0 no 2, desce para 2500, aguardando o 366. Oxenay 6327, aguarde para o curso. 6314, desce a posição da Juliette, informa que o portão previsto é o 07. A aeronave ainda se encontra no gate. Ok, então mantém a posição, 6314. Meia, autorizado procedimento, a aeronave se estão no zero. Direto 366, autorizado procedimento, 3835. Então 3192, da presente, vai ser a vista 368. 368, Ram 366, o Azul 2715. Azul 2715, complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. 295, completando procedimento, Azul 2715. Ram 3835. Redução de velocidade 1.80 nós, vai seguir tráfego 12 horas a 7 milhas com 1.70 de grau. Ram 3665, informa tráfego 11 horas 8 milhas do rumo sudoeste, mantendo o nível no 4.0, um alfa para 1.72. Sim, da 3665, monitora. Azul 2771, tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo nível no 20, 1 alfa 320. Já ingressa a aeronave da companhia no portão 07? Então, correção, 2711, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo nível no 20, 1 alfa 320. Gente, a gente tem o mesmo aqui no visual, 271. Controle, eu tenho 192, pode ser para 2000, tá, visual? Confirmar o controle. Ram 3192, autoriza a descida para 2000, visual. Ram 3192, procedimento RNAV, desça para 2500 pés. Na presença, autorizado para a vista 366, procedimento RNAV autorizado. 366, 2500, Ram 3192. Salvador, boa tarde, voo número 620, livrou o foco. Voo 620, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo 620. Barro Charlie Alfa Tango, frequência livre. Ram 3235, reduza para aproximação, complete procedimento de chame torre, 118 decimal 95. Obrigado. Livre pouso 2715. Salvador, boa tarde, 3155, forma para o 0 pronto, visual para a final. 3155, forma o tráfego adicional na final, o airbone da companhia, nossa, coração para a sua decolagem, mantém os pontos esperando. E visual com o tráfego adicional também, presente. Rosário 5954, boa tarde, contato radar 73 milhas sul oeste de Salvador. Voe Mari para interceptar a chegada Mari e reporte para a descida. 73372 embaixo da lata. Reportar com a marcha da lata, 3, 2, 3. Portão 03, obrigado, né, 314. Azul 2711, desça para 4000 país, ajusta no 0 no 2. 4000 no 0 no 2, no 2711. Azul 1 no 620. Puxa, né, 6355, pronto, copy. 6355, copia. Puxa, né, 6355, autorizado, Terra Bravo, Golf Romeo, deu pêndulo no 0, com base, eu pêndulo no 6, Osmo, DCT com fins, eu pêndulo 21 no Machep. Nível 360, saída da Euleda, após voa Motiva, decolada 1 no 0, primeira curva direita, transponder 5002, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, 360, tem a pêndulo 10, pulbável, pêndulo no 6, Osmo, direto com fins, a pêndulo 21, Machep. Decolada 1 no 0, primeira curva direita, na da Euleda, Motiva. Acena 5002, controle 208, 63. Puxa, né, 6355, cotejamento correto? Confirma somente o nível copiado? 360. Puxa, né, 6355, correto? Esporte pronto para o pushback treinamento. Reportarei o 6355. Utilizando a liberação da pista. Então, 3192, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Pouso tá. Autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 119. Autorizado, pouso, 3235, a ordem ali. Chamar o solo já? 1219. Seguinha MS5 para a tira. E essa é o cheque e agora está para a parte de vocês. Gente. Para o pátio 3, previsto é o 4 Lima. Azul 2715, autorizado Alfa Quilo para o pátio 3. Previsto é o 4 Lima. Gente, Alfa Quilo pátio 3, 4 Lima, Azul 2715. Já está meio de descida? Não copiei. Gente, desça para o nível 050, são 3665. Solo Salvador, no 219. Eu ativo, chamo 2193, no 3235. Torre, o 3135 vai esperar o próximo tráfego? Afirmo, ativo, não há separação para a sua decolagem. RG da Azul, que ingressará no pátio 3 após estar autorizado o Alfa, suporte antes da Juliette. Afirmativo, Alfa, antes da Juliette, aguardando o Azul, tá 3135. 0098. Sete. 55 na escuta? Pronto, liga. Após a passagem das vozes da companhia ali, mantém pistão a zero. Informo que por determinação da chefia, a decolagem entre as aeronaves devem ser efetuadas em mesma performance 7 milhas e performance diferente 8 milhas de distância do aeronave. Ah, sim. Ok, pessoal, após o lado nacional ali, mantém. Tem condições de interceptar na Proxy Avis 366? Autorizado, desça para 25006. Repostos estabilizados, azul 279. 00, repostos estabilizados, 279. Puxa, né, 6327, prossiga para o solo. Puxa, né, 6327, sede está aguardando o operador de finger. Porte totalmente pronto. Puxa, 3235 autorizado, Juliette para o portão 10. Juliette, para o 10-3235, obrigado. Puxa, né, 6327, sede foi entendido que está aguardando somente o operador de finger. Puxa, né, 6327, não irá mais realizar pushback? Segue nave, complete curva esquerda na proa 250, limite 50 milhas nessa proa. Oxenem 6327, sim. Ciente, entendido agora. Posso então novamente pronto. Azul 2789, acione identificação. Dessa via chegada a bombe para o nível 060, o ajuste na 012. Taxi via Alfa, repórter da Juliette. Porta da Juliette, está 3192. Livre decolagem não, 90, vento 20 graus no dia. Livre decolagem, tá preso. Seu procedimento 279, visual com campo. Azul 2711, complete aproximação, chama em torre na frequência 118.95. 1895, tem uma boa tarde, senhorita, Azul 2711. Salvador, boa tarde, Azul 2711, ingressando na final visual. Azul 2711, continua por aí, direção é Costa 0372, embaixo. Porta 372, baixado, salvador 2711. Fabrício MS5, afirmo, existe uma 012. Posta aérea 5954, confirme o procedimento que irá ficar. Posta aérea 5954, após a posição ISAP e voa TASA. Posta aérea 5954, desce para o nível 050. Azul 2711, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus no 39. Pouso autorizado, 2711. Salvador, boa tarde, Delta 3155. Delta 3155, contato radar na decolagem, suba via CDDL para nível 320. Subindo 320, pode valer, vai direto? Delta 3155, autorizado, vai na prateleira. Direto Leda, 3155. Oceano 6227, portão 02, pushback coordenação, equipe de solo. Livre acionar, reporte pronto pelo táxi. E autorização para final, Renato. Gente, está 02, aguarde. Confirme, LNDB Zulu ou VR das maquetas. Quem está 02? 5954, após o SAP voa TASA, desça para 2000 pés. O agente no 012, autorizado o final do procedimento VR da Tamaquia, sobre pista no 0. O pushback fazendo a sua equipe de solo, direcionar a reposta pronto para o táxi. Reposta lá para o táxi, é 3%. 5-5, vai precisar permanecer por mais alguns minutos aí. Chamará novamente quando pronto para o acionamento 2. Controle 5. Libra na Eco 279. Não vai. Não está pronto para o serviço de push na remota 14? Então, desconsidere a sua autorização, reporte quando totalmente pronto para push. Afirmativo, vai chamar. Solo Salvador, boa tarde, Azul 271, Libra na Eco. Azul 271, boa tarde, feliz ataque para Patio 1, via Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador, remota 2 Lima prevista. Remota 2 Lima via Alfa Quilo, para Patio 3, 271. Azul 2789, reduz a velocidade para 2209, segue como número 4 na aproximação. Capitão Goiânia, que nome é breve, confirma esse sítio que mantém? Lima, Lima 2, Samuel. É, eles modificaram agora aqui no sistema para 5 Lima. Por isso que eu solicitei que olhasse o sinalizador, porque assim não teria eu. Pois é, senhor, mas a gente não está enxergando, tem ninguém chamando a gente aqui, isso que é difícil. É, realmente a gente também não pode fazer muita coisa, até que no nosso sistema aqui é 5 Lima. Pois é, por isso que vocês são um controle de solo. Afirmo, mas o controle de solo somente passa a posição que a infra-aero manda pra gente. Muito bom, muito obrigado então pela sua compreensão. Graças. 65, desce para 4 mil pés, o ajuste na 0 na 2. 4 mil na 0 na 2, tá? 3 mil na 2. Então, o Vitor Kilo Quebec, boa tarde. Confirme intenções para Itaberaba? Espera 5954, com prática de aproximação, chame torre na frequência 1918-95. 1895. Boa, Dom Pastoreiro 2231, na frente da Sierra. Batalha 2231, número 3, copia, guarde. Guardando. Voo 1097, copia. Pronto, copia 1097, copia. 0954, passou o estado de evacuação. Força aérea 5954, autorizado por 190, vento 1, 10 graus, 10 nós, ajuste do altímetro 90, 12. E pouso, estado 2012, 0954. Pouso 210, 21. Jogo 2-1, decolando 0, curva direita após decolagem, arco, 1-1, enésima, 20. Transponder 5027, controle 1208, voo 097. Voo 097, seu treinamento está correto, no 09 estando pronto. Reportará, 097. Esquadra GMS5, agora 18 mil noroeste de Salvador, retoma navegação na proa do servidor 368. Está autorizado a Renato para pistão 0, reporte para a pistão do servidor 366. Vou pagar para 366, tá 366. Tá 3155, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Chamar 251 ou 2235, tá 3155. Azul 2759, é forte, bom, vai para o alterrado do 367. Azul 2759, aqui. Tem, obrigado. SAR 02, desce para nível 050. 050, SAR 02. Papatango, Vitor Kilo, Quebec, solo. Solicitando mil pés para Itubirá. Ok, então solicito 045 para Itubirá. Só um segundinho, copa. Oceania 227, pronto, táxi. 127, professor, com 3 horas e 30, Guarulhos. 125, 3 horas e 30, Guarulhos, autorizar táxi até o ponto de espera via Inter. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro no 0, no 2. 1012, via Inter, 1895, ponto de espera, 62, 862, 27. Papadango, Vitor, Kilo, Quebec, Coquim. Autorizado, Salvador, para Itubirá, via rota do plano de voo. Nível 045, corredor Axé, mantenha 1.000 pés até farol da barra, liberação do controle para acender a 045, decola da pista 17 com primeira curva à direita, acione 0132, controle 120.80. Azul 998, a sua identificação, dessa vez chegada a maio para nível 050, o ajuste na 012. Gente, está no pátio 5, o papatão Vitor Kilo Delta. Quebec, corrigiu. O Vitor Kilo Quebec confirma, está no pátio 5? Gente, então, fracionamento, táxi, decolagem, torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste de altímetro no 0, no 2. Bota a unha aqui, Romeu Bravo, para quem se livre. Bravo. Na 02, reduz a velocidade para 1909. 29, puxa bem até o momento. Aguarde, Lula, na 097, número 2 do setor. É. Atalha 223, você não copia? Copia. Autorizado Salvador, Serra Novembro, Bravo, Romeu. E a rota do plano de voo. Nível autorizado 160. Saída Momo, transição VATAC. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5032, controle 1208. 160 para Barreiras. Decola da 10, curva esquerda, Momo VATAC 5032, 208, semana próxima. Passarei 223 no cotejamento correto. Gente, quer levantar uma patente curta? Tá 02 ao controle. A aeronave na sua posição de 11 horas está com um probleminha técnico e a gente está trazendo ele para pouso na frente do seu tráfego. Vou precisar iniciar uma decoração com o senhor para conseguir a retaguarda desse tráfego, ok? Então, curva esquerda agora, vou ir na proa 010, A02. Esquerda 010. Então, Sierra, posição 3, autorização 320, Petrolina, boa tarde. A 365, gente, eu gosto de diferente. 365. Azul 279, decoração para sequenciamento, curva à direita na proa 250, o limite é radial 280 Salvador. 280 Salvador, 279, atingindo 060. A gente mantém. Na 02, desça para 3.000 pés, o ajuste na 012. 3.000 pés, 1.012, tá, na 02. Oceania 227, decolada 08, controle Salvador no 208. 208, obrigado. 70. Direita 070. Capitão 02, reporte recepção na QDMA 010 de Salvador. 101 de Salvador. Certo, reporta recepção na QDMA 101 de Salvador, o SAR-02. Controle de Salvador, chama 6227. Alcinel, aguarde, tá 02, reporte de, interceptando 101 de Timbra. 101 de Timbra, tá 02. Alcinel 6227, contato radar na decolagem, suposia saída da EL para nível 360. EL 360, 6227. Azul 2789, desce para nível 050. 050, 2789. Azul 2789, reduzir a velocidade para 1970 nós. Está agora 17 milhas noroeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Serra Vida 368. Ativo 1970, vai voar no 368-279. Controle por cidade 6227, voa lenta? 6227, aguarde. Aguarde. 3665, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 3665. Salvador Confins, via Pesolo 21, nível de voo 360. Sardabon, Uno, Elefa, Elefa, posição Tozop, com direto a recepção Pesolo 21. Decola da piscina 0 com primeira curva direita, transponder 5024, controle no 208. A 02, controle? A 02, desculpa. Acabou de fechar o 101 de Vitor, aquilo que é bem autorizado, o táxi até o ponto de espera da Papá, reposta. Torre Boa, está 3665, final estabilizado. Então, 3665, autorizado por Pistola 0, vento uma centena, 10 nós, informo que equipe de bombeiros já aposta. Estou autorizado, Renato. Afirmo, azul 2789, desce para 4.000 pés, ajustado no 0.1.2, reporte passando servidor 3.6. Ativo então, 4.000, autorizado RNAV, 1.012, reportando 3.6, 2.7.9. Controle o SAR 02, está ligado para o campo. SAR 02, complete procedimento, chame torre na frequência 1.1.8, decimal 95. Completo, chama a torre, o SAR 02. Transponde 041, controle 208. Momo, transição Lenin, com primeira curva esquerda, via Pesolo 20, Oxa, né, 6314. Momo, Lenin, curva esquerda, no nível 340. Momo, Cogbo, Lenin, a saída, Oxa, né, 6314. Momo, Cogbo, Lenin. Oxa, né, 6314, o cotejamento está correto, no 03, chame pronto. Camara pronto, obrigado. O Gol 0097 vai aguardar aproximadamente uns 5 minutinhos para iniciar o push, estamos 09 com prioridade. Ali mantém pistão 7, Vitor Aquilo Quebec. Romeu Serra Alfa Tango, confirme se poder comer as pessoas a bordo. É Alfa Serra 50, tem 2 a bordo. Boa tarde, 5 da Tango, autorização retida. Gol no 620, aguarde conta. Tá, Romeu, Romeu, Fox, Trot, vindo pra seguir, aguarde conta. Gol 620, copia? Copia. Autorizado Salvador Recife, via Pesolo 17, nível de voo 370. Saída Fucajão Maru, decola piscina 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5053, controle 120, décima 8. 12. Minha aproximação, aguardando autorização de pouso. Aeronave da TAM, liberando um ataque seu golfe. Aguarda Autorização para o pouso, SAR 02. Voo na 097, agora utilizado no 09, chame táxi. Porta na táxi, autorizado por Chivete Romano 29, voo na 097. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot, Lima, copia. Lapa, Romeu. Autorizado Salvador, Siri, e a rota do plano de voo no meu pés, corredor Axé, decolando destino 7, com primeira curva à direita. Acione 5567, controle 120, decimal 8. 120, confirme só o início do cotejamento, Romeu Fox Trot Lima, por gentileza. O Romeu Pés autorizado no corredor Axé, o Romeu Foxtrot Lima, confirme o pátio, POB, autonomia alternativa. Ciência, confirme a autonomia. Torre, agora em 1.195, fracionamento, táxi, decolagem. Paulo Salvador, uma boa tarde, é o 3665 na Alfa. Só 3665, boa tarde, senhores ataques para a parte 1 via Alfa, reforça ainda ataque 3 Juliette. Foi carga em guerra com Juliette, 3665. Isso aqui no Quebec, decolagem imediato. Autorizado decolagem da 97, 1111, nós informamos a aeronave da Azul, 1 milha do marcador externo. Azul, 4118, Fox 19. Azul 418, aguarde. Azul Eco, confirme que o deslocamento das pessoas a bordo? Comércio pessoas a bordo? Tá 02, autorizado liberar à direita via Taxway Eco. Mantendo a posição na Eco, antes de ingressar na Alfa, chama só aluno 21, decimal 9, da passagem após a tanto. Do Quebec decolado aos 18, controle Salvador 120.80, através de farol estafó. Poderia confirmar, senhor? Controle 1208? Afirmo, através do farol estafó. Possível farol estafó 1208, obrigado. Azul 2789, utilizado por 0090-0109. Autorizado pouso na 10-7-89. Índia, contra espera, contacta a torre no 1895, vamos 097. Paulo, autorizado Alfa, na Delta, mantenha a posição e aguarde minha autorização para cruzamento. Da pista 1028. Alfa, mantém posição na Delta, Alfa 028. Então 3665, vai manter a posição da Juliette. Mantendo 3 bilhetes, 3 bilhetes. Foxtrot Lima, autorizado táxi até o ponto de espera da Papá Repórter Pan. Papá, o Vitor Quilo Quebec, boa tarde, controle. Tá passando o Vitor Quilo Quebec. O nome é o Pais, corredor Axé. Reporte no através de fora da barra e quando possível chamado para pouso. Espera. Aos 55. 1655. Azul 1855, Vitor Quilo Quebec. Uma possibilidade de voar direto, está presente para Itubará? Tem uma atitude de Tremapé? Ah, poderia confirmar? Confirme a atitude que irá manter até o destino. Vitor Quilo Quebec está autorizado a voar direto de destino, aguardando para a sanção. Autorizado, voo direto desse. Foxtrot Romeo, autorizado a decolar. A vertical da cabeceira 35, corre do axé. O vento 100 graus, 109. A 02, autorizado o cruzamento da 1028, agilizando. Papá, Romeu, Oscar, Mike Delta, guarda-copa. Solo, Salvador, boa tarde. 2789, liberando. 2789, das autorizar táxi para o Pátio 3 e Alfa Quilo, quando lá observe o sinalizador. Pátio 3, Alfa Quilo, vai ficar dentro do sinalizador. Azul 418, livre acionado, chame táxi 01. Ok, vai iniciar, vai chamar o táxi 418. Paredo 2231, livre acionar chame táxi na remoto 12. Chama nada, 231. Chama interfere, autorizado posto 190, vento 190 graus, 09 mais. Gente, pouso azul 6998. 5 no transponder, controle em 120, decimal 8. Sim, Oscar Mike Delta, autonomia UPS no corredor Axé. Acione, confirme o POB, autonomia alternativa, encontra-se no Pátio 4. Torre agora em 118, decimal 95, fracionamento, táxi de decolagem, ajuste no 0 no 2, está regressa. Papá, papá, uniforme, magniforme, confirme o pátio, pista que decola. E já voado livre, rota anteriormente, condições visuais? Já voado, rota visual, decola 1-7-4-5-2-3. Centro autorizado, Salvador, Siri. Pela rota do plano de voo, nível 100. Decola da pista 17 com primeira curva direita, saída coral. Acione 01-67, controle 1208. Autorizado, mais terceira para a Serra Inter, Rota Rendovia, piloto de voo compósito, curva direita na saída coral. 0167 é o transponder, 1208 é o controle. Uniforme mais uniforme. Papá, papá, uniforme mais uniforme, confirme que é o B, autonomia alternativa? Alternativa Salvador, que é o B, 8 a bordo. 8 no POB, confirme sua autonomia? Ah, autonomia 330. 330, não copiei a informação. 0340 minutos, 3 horas e 40. Gente, torre 1-9-95, fracionamento, táxi decolagem, 8-0-2. Salvador, o gol 620, posição 4, push back acionamento. Confirme que chegou para push? Gol 1620. Gol 620, número 2 no setor, aguarde. Aguarda. Não para o táxi, 67 no POB, 4 horas e 50, Serra Bravo, Bravo Romeu, Brasília. Passaredo 2231, autorizar táxi para o Pátio 1 via Alfa, Alfa Índia no ponto Espera Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 102. Alfa Índia, Juliette, 3284. Alfa, Pátio Principal Índia no ponto Espera Torre. Alfa, principal, Índia, quanto espera a torre? Do 6998, ele já está com o aeroporto 1 Alfa, correndo o taxa 6 Juliette. Guarda 6998, Juliette, Alfa, dinamarca, Juliette. O Xanana 355, me escuta? Afirmativo, prossiga. O Santos pediu que alterasse a rota com o senhor? O senhor poderia copiar a rota nova? Afirmativo, prossiga. Apesulu 90, Pubave, Piraí, Papa Alfa Índia, após Apesulu 44, após Umbate, após Pagode, e o restante coordenando com o centro. E agora? Estamos aqui a posição da presente. Valeu? Alfa, Golf e Oscar Golf. Aeronave azul, grado azul, está na posição 01, após o táxi da mesma, será autorizado. Sente. Vamos. Ela é para Tango, prossiga. Arrendeu o Serra Juliette Bravo Delta para Salvador, e faz no litoral, já superou o Romeu Fosfórico. Sente, Serra Alfa Tango, mantenha o 510 e depois uma travessa de Sossô. Zero, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 mantenha a proa do SAS, aguardando a coordenação com a torre. Torre na frequência 1918-95. 0 por base, Apesulu 6, Cosmo. Conforme a rota do plano de voo, nível autorizado 360. Saída da Eulê da Motiva. Decola piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5044. Controle 1208. Então 3865 no portão 10, chame pronto, copiamento está correto. Voo 1169, copia. Cruzada no 12, reporte curta para baixo. Copiado, reporta curta. Voo 360, saída da Eulê da Mótima, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5066, controle no 208. Autorizado para o Guarulhos, 308, Bravo direita, do controle 08. O número 08 é o 08. O número 09 está correto, chame pronto no 08. Mantenha a posição, 0698. Papá, Charlie, Mike Romeu, confirme o nível solicitado para Siri. Charlie Alfatango, reporto Sikorsky 76 no ponto de espera da Oscar, não interfere, até a bata autorizada. Patente, visual, até a bata está livre, chama. Lema 355, decolado aos 28, controle Salvador, 120, decimal 80. 28, 2080, 6355. O Oscar Mike Delta no escuta? Faz a passagem do Charlie Alfatango até a bata. Autorizado, aliás, manter pistola 7. Semi-torre na frequência 118, decimal 9. 118, grana. Michael Romeu vai manter 1 mil pés até o farol da Barro, liberação do controle para acender o 045. 1200 pés agora na Eulê da Mótima. Sonema 355, contato radar na decolagem, suba via cedo da Eulê para nível 360. 360, Oceanair 6355. Copiei. A Papa Patiária, Michael Romeu, acionamento, taxa de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 2. Número 2 no setor Oxa, né? Minha 3 no 4. Uno 097, autorizado a decolagem da 021, 100 graus, 1 no mais. Conheça, Galeão, autorizado ataque até o ponto de espera via Índia no ponto de espera torre. 118, decimal 95, altímetro na 02. Está aqui Índia, ponto de espera 18, 95 e 12, 4 anos noite. Azul 4206, prossiga. Azul 4206, autorizado. Informe que após o Estácio, você revita 366. Após o Estácio, você revita 366, 4206. Papá, Charlie Michael Mills. Papá, Charlie Michael Mills. Charlie Michael Mills aciona, chama pronto táxi, informa a aeronave já acionada no Pad 5. Um bravo eco 9. O Mike está no espaço aéreo Golf, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, frequência livre. Para o táxi, táxi 5. 62, né? Azul 69, não autorizado, ingresso de LED, portão 09. Oscar Mike Delta, livre de decolagem da 17, o vento 1.00 graus, 1.39. Pessoal, puxa. Afirmo, 2 minutinhos. Ok. Autoriza o acionamento da posição devido ao ar-condicionado? Acionamento a critério. Obrigado. Aeronave já acionada também, é o Charlie Serra, Charlie Mike Romeu, senhor taxia como número 1. Reporte pronto, não posso esperar lá pra cá. Azul 418, ali mantém pro 90. Mantendo 0, azul 418. Tango de abraço, reporte solo controlado da RMAL, ajuste em Salvador no 0, no 2. Novo Salvador, espera mais um para o carro. Voo no 097, decolado aos perifícios, controle de Salvador no 208. Metade. Autorizado a chamar táxi 620. Está confiando o Charlie Michael Mill? Charlie Michael Mill, prossiga. Pronto para o táxi. Autorizado como número 2, táxi até o ponto de espera da Papá. A retaguarda do Bravo Eco 9 Lima. Sim, isso, Charlie Michael. Gente, tango de Abravo, solo aos 33. Básica Mike Delta, decolado aos 33, controle Salvador 208. 208, gente. Delta. Papá, meu ótimo, como é que deu? Tô no meu país, corredor a pé. Reposta para a Estrada da Barra. Autorizaria a proa direto, senhora Manati? Papá, meu ótimo, como é que deu? Está autorizado direto Manati, mantendo o nome do país, reposta e livrando CTR. Direto Manati, reportará livrando CTR. Como é que deu, Tetraço? Axé. Restrita no mil pés, até a liberação do controle. Acione 0134, controle 1208. Salvador no 012, está autorizado a RNAF para pista no 0, reposta estabilizada. Salvador no 012, controle autoriza o Gol Pro de Alepa para o Gol 0097. Gol no 097, autorizado para o de Alepa. Obrigado. Oceanair 6355, sub mantém o nível 340, está autorizado lá na proa de Cubase. Cubase 340, Oceanair 345. estacionar o seu táxi. Obrigado, 323. Franco, espera, dona Zero. Salvador 6314. Aguarde, acionei 6314 para PUT, número 2 no setor. Altax 620, estamos com 976 modo, 3 horas e 10, alterna Serra Bravo, Serra Golf. Montinho, qual é o meu, no 620? 176. Já tá que saiu o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste altímetro no 092. Taxi Sante, ponto de espera Índia, 18.95.1.692. Chame 6314, após liberação do bang da Goa Calda, autorizado no 03, chame táxi. Se a gente manter o 17, o uniforme e microfone. Na 6355, chame o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Confirma a primária, por gentileza? 128 decimal 35, alternando 125 decimal 1. 12235251, até uma boa tarde, 6355. Confirme o POB e alternativa? Afirmativo, 181 e alternativa Campina. Confirme só a alternativa? Afirmativo, Campina, Serra Brava, Quilo Papa. Edição 3835, autorizado a parte até o ponto de espera via parte sunoíta, no ponto de espera torre 1119-95, ajuste altímetro 1092. Afirmativo com 1012, quando vai de 2095, da 3835, obrigado, boa tarde. Cadê a passarela 2231? Passarela 2231, no contato radar na decolagem, sua via C da MOM para nível 160. 160 na MOM 2231. Charlie Michael Romero. É 160 sem restrições, o 2231, foi informado que não cumpre a restrição da carta. Passarela 2231, então mantenha a